Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Muito boa noite, meus amigos, Criadores e Criaturas 2015 de cara nova. Você já pode perceber aí que o nosso BG mudou, as vinhetas mudaram também. Vamos atualizando, né? Afinal, já é o programa de número 63. Então já estava na hora de mudar um pouquinho e dar para vocês uma nova cara nesse programa, que é o seu programa de covers, versões e regravações. Esse programa de hoje, abrindo 2015, é um programa todo dedicado ao Ahá. No primeiro domingo de cada mês a gente vai fazer isso. São 12 artistas já escolhidos. No final do programa eu digo para vocês quais são os outros 11. E a gente vai fazer um programa especial para cada um desses artistas. Começando então com o Ahá, vamos abrir de cara com uma cover da sua música mais famosa, a banda Where's Oli cantando Take On Me. Day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay. And ends, but I'll be stumbling away, slowly learning that life is okay. Say after me. Oh, it's no better to be safe than sorry. You're all the things I've got to remember. You're shying away. I'll be coming for you anyway. In a day or two. criadores e criaturas. Criadores e criaturas, um programa totalmente dedicado ao Ahá, Você ouviu aqui três músicas do primeiro álbum, que chama Hunting High and Low. Aliás, o A-ha é uma banda que inspira covers de gente de todos os cantos do mundo. Você já vai perceber que eu vou falando aqui de onde vem cada um dos artistas que regravaram A-ha. Você acaba de ouvir a banda alemã In Strict Confidence com The Sun Always Shines on TV. Teve também a polonesa Edita Górniak cantando Hunting High and Low. E abrimos com os americanos do Where's Ollie, Take On Me. Vamos agora com mais alemães aqui, a banda Emu gravando Scoundrel Days, abrindo a sequência de quatro músicas desse álbum Scoundrel Days. criadores e criaturas. We sit and watch umbrellas fly. I'm trying to keep my newspaper dry. I hear myself say, my boat's leaving now, so we shake hands and cry. Now I must wave goodbye, wave goodbye, wave goodbye, wave goodbye, wave goodbye. You know, I don't want to cry again. I'll never see your face. I don't want to cry again. At night, ooh, the cold wind Criadores e Criaturas 2015, o programa de hoje é todo dedicado à banda norueguesa A-ha. Você acaba de ouvir o escocês King Creosote com o John Hopkins, que é inglês, fazendo uma versão de I've Been Losing You. Antes teve o Savoy, que é uma banda formada pelo Paul Wachter, que era o guitarrista do A-ha, com a esposa dele e mais um baterista americano. Eles gravaram aqui October. Também teve o Kings of Convenience, que é uma banda local lá da Noruega, que regravou Manhattan Skyline. E abrimos a sequência com os alemães do Emu, gravando Scoundrel Days. Vamos pro intervalo, na volta a gente vem com o álbum Stay on These Roads e músicas dos outros discos que vieram depois também. Aguenta aí que eu já volto. Não saia daí, criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas de volta, vamos seguir com o nosso programa dedicado ao A-ha, banda que já veio ao Brasil algumas vezes. Eu fui no show deles em 88 na Praça da Apoteose, e eles já vieram também no Rock in Rio em 91, depois vieram mais uma vez e depois em 2011, 11 ou 12, se não me engano, vieram outra vez e eu assisti de novo, dessa vez em São Paulo. E é uma banda muito boa ao vivo, isso eu garanto pra vocês, o show deles é muito legal. Bom, vamos abrir esse bloco com a Elisa Lumley, que é uma inglesa que ficou famosa aí fazendo covers de Radiohead, só que aqui ela vai cantar Aha, Stay on These Roads. Oh, man, feels the cold. criadores e criaturas. Músicas aí do disco Stay on These Roads, que é o terceiro álbum de carreira do A-ha, para variar aí com intérpretes de vários lugares. Tocamos agora Evelina Pikalova, que é uma russa, cantando There's Never a Forever Thing. Antes teve a Cassandra Steen, alemã, com The Living Daylights, e abrimos o bloco com a inglesa Eliza Lumley, ou Eliza Lumley, né? Se ela é inglesa, deve ser Eliza Lumley, cantando Stay on These Roads. Bom, agora vamos com outros sucessos do A-ha que vieram depois do Stay on These Roads. No Brasil, esses três discos, né, os três primeiros, foram os que mais fizeram sucesso. Mas essas músicas que vêm agora, eu tenho certeza que você também conhece. Vamos então com Heavy Rain, os americanos do Heavy Rain, gravando Early Morning. August sun on the rise. criadores e criaturas. criadores e criaturas. Take home the day you'll be. encerrar o Criadores e Criaturas de hoje, especial Ahá, tivemos aí na sequência Heavy Rain cantando Early Morning. Tivemos o Savoy de novo, que é aquela banda que eu disse que é do Paul Wachter com a esposa dele. Dessa vez eles gravaram Sycamore Leaves. Toquei também os americanos do Friday Night Lullaby com Dark is the Night for All. E fechamos o programa com mais uma cover de Take On Me, dessa vez com a Mago de Oz, uma banda espanhola. Fiquei devendo aqui para vocês quais serão os artistas que a gente vai abordar aí durante esse ano de 2015. Então vamos lá, no primeiro domingo de cada mês a gente vem com um programa especial dedicado a um artista só. Vamos ter aí durante o ano todo, ainda não sei a ordem, mas vamos ter Cazuza, Duran Duran, Led Zeppelin, Legião Urbana, Madonna, Queen, Raul Seixas, Roberto Carlos, Rolling Stones, Tim Maia e U2. Vamos ter um Criadores e Criaturas especial para cada um desses artistas, sempre no primeiro domingo de cada mês, com reprise, claro, segunda à meia-noite. Um abraço para vocês, até semana que vem e um ótimo 2015 para todo mundo. E o Sul Rádio apresentou Criadores.